Venâncio Longa, 42, Rádio CMM de Ribeirão Preto, 750 kHz. Música, esporte, notícia, informação e prestação de serviço. CMM, uma voz forte para Ribeirão e toda a região. No ar, mais um campeão de audiência no Rádio Ribeirão Pretano. Nós já estamos chegando, gente. Boa noite para você, minha amiga de casa, meu amigo de família, para vovó, para vovô, para as crianças, para os trabalhadores do Brasil. Muito bem, um abração para você. Boa noite aqui para o meu amigo Jovem, Antônio Canizotti, que ficou, Paulinha, na técnica. E até às 19 horas o programa Noval para você. Presente é da Vitora Alto, amigo Bolinho Joel, na sua Piauí, 2294, no bairro Boituranga. A minha Cruz, a minha mãe, a Luciana, aí na rua Felipe Camarão, número 300, na Drogadinha, frente à Câmara Municipal. A Droga Certo, amigo Cléber, da Rede Total Drogarias, na rua Américo Batista, 682, no bairro Boituranga. A Projeto Pastelaria, alô Júlio, Odessa, toda a equipe, na rua Henrique do Mundo, 646, no Jardim Paulista. Chaveiro, 3 de maio, o amigo Odair, aí na 3 de maio, 777, no Jardim Paulista. Muito bem, muito bom, um abração para você, uma ótima noite, e vamos abrir o programa, tocando já o primeiro sucesso para você, aqui na 710, no programa Noval. Olha o Chaveiro 3 de maio, meu amigo Odair. Chaveiro 3 de maio, Odair, é mais de 30 anos para você. Atendendo junto com a confecção de chaves com código, aquela chave, né, de presença para veículos nacionais importados, fica muito mais barato fazendo lá com o amigo Odair no Chaveiro 3 de maio, viu? Trocas de segredos, consultas de portadores, todos os tipos de chaves. Carlos e Rua Sopra, atendimento do domicílio coletivo. Sábado 8 de maio, Odaí, na Avenida 3 de maio, 777, com o telefone 3.087-6826, Cabeiro, 13 de maio, nosso amigo Otaúr. Muito bem, na sequência do nosso programa, você está com o modão aqui, mandando um vídeo para todo o pessoal que está saindo do trabalho, né? Está indo no trânsito. Um abração para vocês e um bom descanso para quem está indo para casa, tá certo? Um abraço para vocês todos e um modão bem legal para vocês curtirem com a gente. Na 710, na CNN, programa global para vocês. Na CNN, programa do Inoval. Muito bem, gente. Muito bom, né? Um abração para todo mundo que está aí com a gente, que está aqui no trabalho, está em casa. Deixa eu falar aqui da Cláudia, né? A minha amiga Cláudia, a Carla, o Paulo, toda a equipe, a Cláudia, tem tudo na parte de investir para vocês. Tudo mais tudo mesmo. Bandejas para mudas, né? Placas, boxes, né? Tudo em injetor. E lá você tem também, né? Aqueles bolos falsos, os bolos feitos, né? Tanto aquele bolo quadrado como o redondo também, né? Aquele bolo de injetor que você serve para casamento, até para aniversário. Caixas térmicas, está todos os produtos que você precisar. Tem os fofos, EPS, para você, o tem isopor para acondicionamento de vários tipos de produtos, tem porta-garrafas, porta-lata, porta-latão, porta-litrão, tem também isopor para sorveterias, para vários produtos de sorveteria em geral, tá? Tem suporte para manifestos, né? E tem tudo que você pensar em isopor. Lembre-se, a Cisotérmica tem o melhor preço, melhor atendimento para Ribeirão e região. Vale com a Flávia, Carlos, Paulo, toda a equipe. Anota aí, 15 termos de Ribeirão Preto, na Avenida Mogiana, 917, com o telefone 3626-3371, né? Na Avenida Mogiana, 917, é a 15 termos. A Droga Certa também está com a gente. E o amigo Kleber, da Rede Total Drogaria, tem um cartão Fidelidade. São mais de 1.800 produtos com até 70% de economia. Farmácia Popular tem entregas grátis. E as grandes promoções, lá você encontra um vídeo. Uma vitamina muito boa, né? Melhor para imitar a vida. E custa só R$ 59,90 na promoção. Lá você encontra o Flex Gold, que é um colágeno tipo 2. R$ 49,90. Isbel, R$ 34,90. Tudo mais barato na Droga Certa para você, então. A entrega é gratuita, é só você ligar de Clare. Telefone 3622-1136, na Rua Américo Batista 682. Muito lindo, é a Droga Certa da Rede Fiscal Drogaria, do amigo Kleber. Na sequência, no próximo modão, nós vamos tocar e mandar entrevista. O pessoal que está aí no sítio, na chácara, na fazenda, tudo no nosso programa. Uma ótima noite para todo mundo aí. Tudo isso. Aqui na CNN, na Rádio da Família, na 750. Para vocês todos da lavoura, o nosso boa noite, o nosso abraço. Muito bem, muito bom. Olha a Droga Certa com a gente. Como é bom falar da Droga Certa. Quando a gente fala da Droga Certa, a gente fala de preço bom, fala de promoções, né? E a Droga Certa, o amigo Kleber, tem lá o cartão Fidelidade. São mais de 1.800 produtos, com até 70% de economia. Farmácia Popular, entrega grátis. E na promoção tem longe de uma disponibilidade da Rede Total de Drogarias, né? Foi apenas R$ 59,90. Ele é bom de vitamina, é bom para a imunidade. Tem flexo verde, é colágeno tipo 2, né, para refazer a cartilagem e tudo mais. R$ 49,90. Luz Bel é R$ 34,90. Tem ômega 3mg com 100 cápsulas, R$ 71,90. E por aí vai, muitas ofertas. A entrega é gratuita. É só você ligar para o Kleber. 3622-1136. Na Rua América Batista, 682, em Granja. Droga certa, o amigo Kleber, da Rede Total. Portarias. E vamos nós, de modão do fogão. O pessoal está aí, já chegou em casa, está curtindo nós. O pessoal está no caminho. Abração para o pessoal que está trabalhando também. Abração para todos vocês aí. Obrigado pela sintonia. Vejam que os companheiros, todos os hospitais, né? Já são da noite, né? Na verdade, né? Abração para todo mundo aí. Um bom descanso para vocês, tá? Aqui no programa Inoval, no Sonene, toca a bolinha. O finalzinho do nosso programa, estamos indo embora. Está chegando aí a Porta do Brasil, né? Um abração para o meu amigo Bolinho, que é técnica. Um abração para todo mundo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, né? Uma ótima noite para todos vocês, tá? Boa noite, Ribeirão. Boa noite, Rufião. Boa noite! As matérias apresentadas neste programa independente são de responsabilidade de seus apresentadores e produtores. CYK 1042, Rádio CMM de Ribeirão Preto, 750 kHz. Música, esporte, notícia, informação e prestação de serviço. CMM, uma voz forte para Ribeirão e toda a região. Boa noite.